confia nela. Aprende a viver dentro dela. Escrever na areia, contar estrelas, significante pra mim. Esquecidos, tudo que se foi, mas voltou. Aprende a viver dentro dela. Júlio César.